as tempestades atingir seu coração, até mesmo a incerteza de morar lá em Sião. Os problemas sufocando e as lutas aumentando e o deixando assim sofrido. Você precisa lembrar que Deus é amor sem par e nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando se tem Jesus, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando se tem Jesus. Quando alguém lhe criticar, até mesmo desprezar, ou então lhe maltratar, impedindo a sua ação, seja você corajoso, seja um crente valoroso na jornada destemido. Meu Deus vai lhe abençoar, seu amor é singular e nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando se tem Jesus, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando se tem Jesus. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando se tem Jesus. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando